Going up from this place tonight. Há brado sendo levantado neste lugar nesta noite. But it's not just a shout from our soul. Mas não é apenas brado que vem das nossas almas. It's hooking up with a shout that comes from heaven. Ele está conectado com brado que vem do céu. And the Bible says that one day. E a Bíblia diz que dia. We will hear a shout from the angel of the Lord. Nós ouviremos bradar do anjo do Senhor. And he says when that shout is heard. Está escrito que quando aquele brado for ouvido. That the graves are going to open up. Os túmulos se abrirão. And those who have fallen asleep in him. E aqueles que dormiram adormeceram nele. They will rise to meet him in the air. Se levantarão e se encontrarão com ele nos ares. Hallelujah. And he said, "Those of us who are still alive." E a Bíblia diz que aqueles de nós que ainda estivermos vivos. Will also be caught up together with them. Estaremos unidos a eles. And forever. E para sempre. And forever. E para sempre. And forever. E para sempre. And forever. E para sempre. And forever and ever. E para sempre e sempre. We will be with the Lord. Nós estaremos com o Senhor. But Jesus said these words to Jerusalem. Mas Jesus disse estas palavras a Jerusalém. He said, "I wanted to gather you." Ele disse, eu gostaria tanto de ajuntá-los. Like a hen gathers her chicks. Como uma galinha junta os seus filhotes. But you were not willing. Mas você não quis. And so I leave your house desolate. Deixo sua casa então desolada. Because you didn't know the day of my appearing. Porque você não sabia que o meu dia era chegado. But it's not over yet. Mas ainda não acabou. For you will not see me again, Jerusalem. Pois você, Jerusalém, não me verá outra vez. You will not see me again, Belo você Horizonte. Você não me verá novamente, Belo Horizonte. Until you say, Jerusalem. Até que você mesmo diga, Jerusalém. Baruch haba. Baruch haba. B'shem Adonai. B'shem Adonai. Blessed is he who comes. Bendito é o que vem. In the name of the Lord. Em nome do Senhor.